agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. A emissão número 8, que hoje veio no meio da semana, numa quarta-feira, aquele dia que nem a carne nem a peixe, aquele dia que muitas vezes não, pronto, não é muito agradável, porque a semana começou e ao mesmo tempo ainda nem acabou, e está longe de acabar. Bem, enfim, aquele dia que às vezes é complicado suportar. Mas, complicado ou não, vamos, pronto, eu estou cá para lhe fazer companhia, para trazer a alma portuguesa àquele belo momento, aqueles momentos em que o seu coração pode palpitar, ouvindo uma bela guitarra, um belo poema e uma bela voz. E os nossos fadistas, os nossos guitarristas têm tudo isso, talento nas mãos, talento na voz, e cantam a nossa alma como ninguém o faz. A nossa alma, que é tão rica, tão bela, tão bonita. A prova disso são os fados que lhe venho trazendo ao longo destas emissões. Bom, mas antes de eu lhe trazer estes fados, posso e vou-lhe dizer como é que pode pedir o seu fado. Fazer do nosso Diga Lá ao Senhor Fado um espaço também seu e feito por si. Trazendo um bocadinho da sua alma, do seu sentimento. Pode fazê-lo em www.radiointinoeb.info ou em geral .radiointinoeb@gmail.com. Pode pedir o fado que lhe põe o coração aos saltinhos, ou as lembranças a trabalhar, digamos assim. Vamos ficar então agora com três belos temas, três momentos muito bonitos. Vamos ficar com Hermínia Silva, Fado da Sina. Depois ficamos com Encontrei um Fadista, de António Cheinho e Marta Dias. E ficamos com Joana Amendoeira, O Nome que Tu Me Davas. Assim, eu espero que goste. Fica aqui na Antena Web com o Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, para si, em português. Sina das linhas cruzadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais estressa na linha do amor que terás de sofrer, o desencanto leva o escor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim diz, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado tal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Tu podes mentir, vais ver o teu coração. Queres que não, tens de cumprir a tua sina, cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão. Tens uma cruz, a feição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. Ainda te rezo ao destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou, mas que bem pouco brilhou, e cuja luz aos pés da cruz já se apagou. Não podes fugir ao negro pardal, ao teu destino fatal, que uma mãe estrela domina. Tu podes mentir, ilusão, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Tu podes mentir, faz ler o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir a tua sina. Sei se é amor, sei lá se é pecado, não sei já de mim será isto o fado. Teu do que meu, o nome que cantavas era mais teu do que meu. Não era dor nem bondade, amor, fado ou saudade, nem a lágrima perdida. Chamavas, era toda a minha vida. O nome que tu me davas quando à noite me chamavas, era toda a minha vida. É três belos momentos que não se esquecem, que não podemos apagar, porque tão belos que foram, com certeza ficaram nas nossas lembranças, tanto minhas quanto suas, que está aí desse lado e que está a ouvir este programa com a mesma alma que eu o estou a fazer para si. O Diga ao Senhor Fado é um programa que aguarda então também ser feito por si. Os fados que poderão vir à antena podem ser os fados que me pediu. Eu teria tanto gosto em fazer a sua alma sorrir, fazer o seu coração palpitar, porque às vezes um bom fado, um belo poema, uma bela música e uma melodia que é solta por um instrumento tão bem tocado, como os nossos músicos tocam, faz-nos tão bem, não é? É tão bom. E prova disso são os fados que aqui vêm. Bom, vamos então ficar com Teresa Tarouca, fado da Canção Verde. Depois ficamos com Canoas do Tejo, de Carlos do Carmo. E ficamos com Maria da Fé, Até que a Voz Doa. Até já, fique por aí, com o Diga Lá Sem Fado, aqui na Antena Web, só para ti. Sempre, sempre, em português. Sempre de verde, canto. ficar. A minha canção é verde, a minha canção é verde, canção à margem de lá. Cheio de esperança. Diga lá ao Senhor Fado. Canoa de velha que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira, o vento sopra nas faranga, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas a ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa de bela panda, que vens da boca da barra e trazes naragem branda, gemidos de uma guitarra. Teu arraio prendeu a vela e se adormeceu, deixá-lo. Agora muita cautela, não vale mais acordá-lo. Canoa, conheces bem, quando há norte pela proa, quantas docas tem Lisboa, e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vai? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. E a passos largos caminhamos para o fim desta emissão. Eu venho então despedir-me de ti e desejar que todos os momentos que eu te proporcionei me tenham trazido boas recordações, bons palpitares do coração, boas lembranças, uma boa refeição, visto que estamos a ter esta emissão numa hora de refeição, ou não, ou numa hora já de digestão, não é? E quem sabe, fazer a digestão ou vir um bom fado. Vou então despedir-me de si, desejando que tenham o resto do dia muito feliz e uma tarde repleta de boas energias e muitos sorrisos. Assim eu me despeço, oferecendo-me então este presente aos gente da minha terra na voz de Marida. Fique bem, fique na Antinoeve e sempre, sempre em português, como diga lá o Sr. Fado, aqui para si. Hoje, agora e sempre, uma emissão em que a alma portuguesa fala consigo. Até amanhã. Meu e vosso este fado destino que nos amarra.